Olá, eu sou Gustavo Abadi e está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Uma alegria muito grande entrar na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, através das ondas da Rádio Mãe de Deus ou pelo site na internet. As últimas duas grandes características de um homem segundo o plano de Deus. Elas são resultados daquilo que eu venho falando nos últimos podcasts. Um homem segundo o plano de Deus é um homem que busca ser como Jesus e é um homem que busca viver uma visão de Deus, de ser bênção no mundo. Por fim, ele busca ser um homem que vive essa missão, uma missão de evangelizar e de discipular. Neste podcast eu vou falar um pouco sobre a característica do homem que, segundo o plano de Deus, um homem que evangeliza. No próximo eu falarei sobre discipulado. A igreja vive com duas grandes missões. Para aqueles que estão fora, evangelização. Para aqueles que estão dentro da igreja, edificação. Quando ela sai dessa ideia, ou quando ela desvirtua esses compromissos, esse ide de Jesus, de ser uma igreja evangelizadora que leva as boas novas e uma igreja ensinadora que discipula não só os seus membros, mas o mundo, ela perde o seu objetivo principal. Hoje nós já falamos de uma nova evangelização, conforme diz o Papa João Paulo II, São João Paulo II. Mas nós precisamos voltar às páginas da Escritura e aos primórdios da Igreja e buscar aprender com aqueles homens e mulheres o que é evangelizar. O homem, segundo o plano de Deus, é um homem que evangeliza, isto é, um homem que conhece a sua fé, conhece a razão da sua fé, conhece de fato quem o salvou. Conhece quem é o seu Senhor e que busca falar as boas novas a todos. Infelizmente, entre nós, católicos, alguém disseminou uma mentira, dizendo que simplesmente devemos demonstrar através dos nossos atos, sem precisar falar qual é a nossa fé. Isso é uma meia-verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo mandou-nos pregar. Não mandou somente os apóstolos, não mandou somente os bispos, nem os diáconos e nem os presbíteros. Mandou a toda a igreja. Por isso, você deve ser um missionário onde você está. Você deve levar o evangelho. A escritura e a tradição não diz para você levar o seu amigo à igreja. Diz para você levar o Evangelho até ele. E foram assim que as primeiras comunidades cristãs nasceram. Comerciantes cristãos saíram de Jerusalém por causa da perseguição e se espalharam o mundo afora e levaram o Evangelho por vários lugares, porque eles falavam. Falavam enquanto estavam cruzando rios, falavam enquanto estavam vendendo suas mercadorias, falavam de Jesus enquanto estavam tomando café, falavam de Jesus enquanto estavam mexendo no seu celular, falavam de Jesus enquanto estavam no ônibus, falavam de Jesus. Você tem falado de Jesus. Isto é evangelizar. Infelizmente, meus irmãos, nós perdemos muito, muito por causa da nossa timidez, da nossa tibieza. Nós nos queixamos de como os protestantes, os evangélicos têm crescido, mas você percebe que muitas vezes eles não têm vergonha de falar. Às vezes até importunam, mas eles não têm vergonha. Você sabia que para cada quatro evangélicos, existe uma conversão? Quatro evangélicos pregam e uma pessoa se converte. Isso são números. nos Estados Unidos e no Brasil. Os católicos têm perdido muitíssimo porque nós não sabemos mais como evangelizar. E foi para isso que Deus nos chamou, para vivermos como Cristo, para falarmos do reino de Deus e sermos bênção neste mundo. Mas nós precisamos falar do reino. E as pessoas não precisam mais viver como escravos do pecado. E que podem encontrar a vida plena em Jesus Cristo. Você sabe evangelizar? Se você não sabe, procure o seu padre. Procure um irmão idôneo, um catequista. Aprenda sobre a fé da igreja. Faça uma lista com o nome de pessoas que precisam de Jesus e que você precisa de coragem para falar. Comece a orar por elas. E o Espírito Santo vai orientar você sobre quando e como você deve falar do amor de Deus para elas. Vamos evangelizar, pois se não evangelizarmos, a igreja terminará. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.